começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Na mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede, Albert Martin, gerência de mídias sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, na apresentação, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite a nossos caríssimos ouvintes. Hoje mais um Marco, que vai ficar marcado mesmo. Estamos aí. É marcado para sempre. Sempre uma excelente entrevista. Tem tudo para ser mesmo. E vai ser. Verdade. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela intro. Não vou ter introdução, porque como já vai ter música logo adiante também, que vai dar... Ah, eu já vi aqui, você vai ter que traduzir. Querido, tu estás em São José dos Campos, eu estou em Porto Alegre e eu consigo ouvir a tua risada daqui. Olha, você sabe que eu tive um pesadelo terrível essa noite, né? Ah, bem coisa. Não, sério. Renzo Mora, no Bellagio, andando naquelas gôndolas e cantando o Sole Mio. Nossa Senhora, isso não é um pesadelo? Não era a propaganda aquela do corneto, com o cara... Não, era pior que isso, era uma coisa assim... Era uma coisa assustadora. Eu não sei como é que eu vou me livrar dessa imagem. Eu vou tentar te ajudar um pouquinho aqui, tá? Que vem risadas a caminho aí, mas de qualquer forma, antes de mais nada... Quero pedir escusas, pois, na semana passada, no bloco dos anos 60, né, eu só pronunciei errado, eu falei Annie Philippe, mas na verdade é Annie Philippe, né, aquela lindíssima cantora, atriz francesa, e quando eu soletrei ali, eu esqueci um P, então de novo, gente, é A-N-N de nada, né, I-E, ou I de Ivan, E de Eduardo, e o sobrenome P-H-I-L-I-P-E. P-E, ou seja, dois P's de Paulo, depois do primeiro P lá Bom, na frente. Isso não é nome, isso é apelido do Satanás. Vamos para a primeira música? Vamos entrar então nos anos 50? Vamos lá então. A gente entra sempre. You're the big wheel down in my hometown. The squares complained they had found that rock and roll just wasn't nice. And he should have it put on ice. So right away he's on his horse and he takes it all to joints, of course. Makes the round in just one day and this is what he had to say. Marco Antônio. Pois é, essa canção aí, raríssima, é de 59, o nome é Naughty Rock and Roll, ou seja, um rock and roll safado, um rock and roll atrevido. O nome do cantor, Boyd Bennett, B de Brasil, O de Osvaldo, Y, B de Davi, Bennett, com dois N's e dois T's. Ele teve uma banda também chamada Rockets, que eu acompanhava, que era Boyd Bennett and His Rockets, mais ou menos o estilo né, do Bill Haley and the Comets and His Comets. Essa canção que a gente ouviu, obviamente, raríssima, não fez sucesso algum. A gente vai ver daqui a pouco uma de 55. Qual é, hein? Dela. Tá. Não, mas essa aí, essa tá até tudo meio enganada. De qualquer forma, My Boy Flat Top. Quer dizer, basicamente, jogando que um amigo dele, My Boy dele, o amigão dele, tinha aqueles cortes, sabe, de milico, raspados do lado e, e o topo da cabeça achatado. Assim, meio lá, tipo Ivan Drago do Rock 4. Sim, mas pode ser um boy magia. Eu acho que nesse caso não era, mas eu sei o que tu tá querendo dizer, tu tá querendo empurrar essa bomba pra mim. Não. Mas eu vou fazer de conta que eu não entendi. Acostado, meu. O boy Byron Bennett, né, o nome de batismo dele, nasceu 7 de dezembro de 1924 no Alabama, faleceu aos 77 anos de fibrose pulmonar, aos 77 anos, perto de Tampa, na Flórida. A canção essa, que estão dizendo por aí, que tem a ver com boy magia, que já ouviu um trechinho, chegou ao número 39 das paradas de sucesso. Quando o Boyd Byron Bennett, ou Boyd Bennett, notou que ele estava ficando meio coroa e que o público jovem não estava mais dando a mínima, ele virou disc jockey de sucesso em Kentucky, também foi sócio de empresa de peças de ar-condicionado e proprietário de boate. Em 1980 ele gravou a última coisa dele, que foi um disco de canções cristãs. Ele também, logo depois de falecer, foi aceito no Rockabilly Hall of Fame, no Tennessee. Ou seja, ele é um dos nomes importantes que ajudou a desenvolver, a impulsionar o rock and roll. Ele fez participações especiais como ator num musical exótico que se passava no país da América Latina. Imagina, assim, aquela visão hollywoodiana da década de 40 e 50, que era só arara, fazendo tudo que é lado. Pois era num filme chamado era Yolanda e o Ladrão, com Fred Astaire. E também participou, foi uma pontinha em Rouxinol Mentiroso, que é um filme criado pelo Peter Lawford e o Jimmy Durante. O Boyd pode ser ouvido na trilha sonora de um conto de fadas moderno chamado Três Desejos, estrelado pelo falecido Patrick Swayze. Desculpa, eu me engasguei. Patrick Swayze. Então, vamos parar um pouquinho para o Boy Magia aí. Então, eu só quero dizer para você que o Tennessee, que você falou Tennessee, né? Aham. Isso é um estado de merda, viu? É para ser um dos, acho que um dos três com menor renda. Ele me lembrou, quando eu cheguei lá, muito o Piauí, viu? De novo, gente, primeiro lance Boy Magia, porque eu nasci no Piauí, apesar do meu sotaque, tem alguém me cutucando. Tá, vamos lá, por favor. Vamos. Isso. E aí, outro... Young and strong, his top is flat, cool haircut, never wears a hat. I don't mean maybe he's a real hip cat, my boy, flat top. Big broad shoulders, manly tips, dreamy eyes, really crazy lips. When he shouts, hey baby, look at Marco Antônio. Marco Antônio, você tá aí? Tô aqui, tá me ouvindo? Eu tô bem, alto e claro. Tá, queria agradecer a ouvinte Samara Diniz, que é de uma cidade, eu não sei quantas horas de ti aí, Águas de Lindóia. É longe, bem longe. Pois é, e ela tá mandando um abraço, que não conhecia, ela adora rock dos anos 50, mas não conhecia essas canções. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 60, pode ser? É já. Por favor. Amore, anche se mi piaci da morire, mentre tu mi stai baciando, io so già che stai mentendo, e perciò ti darò zero in amore. Non parlare, conosco le parole. Di chi mai ti resterà fedele, resterò un'avventura che per te non ha valore, e perciò ti darò zero in amore. Ma non saprò al tuo amore. amore, anche se mi piaci da morire, t'amerò teneramente, ma di te non avrò niente, tu lo sai, te ne andrai e perciò ti darò zero di amore. Non avrò niente, tu lo sai, te ne andrai e perciò ti darò zero in amore. Marco Antônio, zero in amore. É, a história da minha vida. Isso aí, o nome dessa cantora é Iva Zanick, Z-A-N-I-C-C-H-I. Essa canção de 63, não fez sucesso algum, foi a primeira canção gravada por ela, zero in amore, ou seja, nota zero em amor, a pessoa está se ralando sempre nesse quesito. Os maiores sucessos dela foi a canção Zíngara, que é um clássico de 69, acho que no Brasil as versões que a gente mais conhece, acho que é Bob Solo, John Santana, né? De repente Gianni Morandi, isso. Mas ela nasceu em Ligonchio, no norte da Itália, em 18 de janeiro de 1940, está viva ainda. Ela iniciou a carreira profissional dela propriamente em 61, quando venceu um festival para principiantes na região onde nasceu. Ela venceu o San Remo 3 vezes. Numa delas, em 69, com o Zíngara. Né? Ela também verteu canções do Ike, Tina Turner, Charles Aznavour e Righteous Brothers para o italiano. Ela, em fevereiro de 73, ela foi aplaudida de pé num mega show no Madison Square Garden de Nova York. Foi a única cantora italiana a ter feito um show nesse nível nos Estados Unidos. Com essa repercussão. Também fez tour pelos Estados Unidos todos e Canadá, também gravou em castelhano e hebraico, também apresentadora de TV e é deputada num partido democrata cristão lá da Itália. Deixa eu ver, tinha essa notada aqui, PPE, parece que é um partido político, e Popolo della Libertà. Ela pode ser ouvida em filmes como Goldsnake, não, gente, não é Goldfinger, Goldsnake, uma imitação de 17 filmada em Singapura e financiada por espanhóis, italianos e franceses, também numa comédia chamada Operação San Gennaro, que é com Nino Manfredi e a Senta Berger, e ela estrelou também uma comédia jovem chamada Una Ragazza Tutta d'Oro, sobre uma moça com seus 20 e poucos anos, com bela voz, que sonha em ser cantora de sucesso. Vamos ouvir essa versão de 69, a voz do Zíngara, uma canção que eu amo, por favor. Prendi questa mano, Zíngara, dimmi pure che destino. Io non ho paura, perché lo so che ormai non m'appartiene. Guarda nei miei occhi, Zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Agora eu prefiro com o Bob Solo, porque ela grita muito, hein? Mas eu não sei, eu me emociono demais em tudo que é versão dessa canção e eu gosto bastante. Até deixa eu até perguntar pro Benjamin aí se Benjamin consegue, por acaso, assim, com a tecnologia existente, tá? Conseguiria somar o número de vezes que tu foi para bailinhos e tudo mais em que tocou Zíngara? Ou é impossível somar? Eu acho impossível, viu? Porque era direto. E até eu estava falando com o João, eu acho que, se eu não me engano, o Calbi parece que gravou em português. Gal, foi gravou. Também gravou, foi? Né? Gravou, que é, gravou. Dá-me tua mão, cigana. Ah, é, olha assim. Só, mas é. Eu tô arrepiado, eu nunca arrepiado. O que, que eu faço, João? Passa a mão ao contrário. Muito pelo contrário. Não, mas eu adoro essa canção e, falando sério, morro de inveja, porque eu acho que só em duas ocasiões da minha vida, que eu tava assim, pequeno com meus pais, essa música assim tocou. Claro, eu já ouvi um milhão de vezes, mas assim, em local com o pessoal dançando mesmo, não tive a oportunidade. Então, morro de inveja de vocês. Vamos adentrar os anos 70, gente? Vamos, desde que você diga qual é o nome da música. Ah. Em inglês é sem. Não, em inglês eu sei, é que meu inglês está enferrujado para algumas coisas. Obrigado, meu amor, pela noite de ontem. Tá, tá? Vamos lá. De nada, viu? Disponha. Marco Antônio, antes uma notícia triste, no fim nós faremos a devida homenagem. Morreu Bete Carvalho. Ah, é? A cantora Bete Carvalho morreu, sambista? Morreu. Uau, ela andava doente já há um tempo, né? Já, ela teve uma septicemia e morreu. Uau, também faleceu até o John Singleton, que dirigiu aquele filme Os Donos da Rua, foi o diretor negro-americano, primeiro indicado ao Oscar de coadjuvante, Oscar de melhor filme, esse diretor, dirigiu nos anos 90, né, esse Boys in the Hood, Donos da Rua, só aproveitando aqui um segundinho, e faleceu com 51 anos, ontem ou anteontem. Então, nossa, falando sério, esse ano tá brabo já. Uau. Tá, assim, ó, a gente tá nos anos 70, né, então esse cantor, Bunny Sigler, Bunny, B-U-N-N-Y, como coelhinho mesmo, Sigler, S-I-G-L-E-R, ele até trabalhou com a Salsoul Records, né, a gente até ontem comentou sobre a Salsoul Orchestra, né, que era do mesmo conglomerado. Esse Bunny Sigler, ele, essa canção Thank You Baby for Last Night, obrigado meu amor, tá noite ontem, que é de 76, não foi sucesso, mas ele teve um mega hit também no Brasil, que foi parte de uma telenovela do nosso convidado. Até tem gente perguntando, ah, o convidado vai ser na segunda metade do programa. Então o nosso convidado, Carlos Eduardo Novaes, escreveu uma novela chamada Chega Mais e fazia parte da trilha sonora internacional. A cantora já viu um trechinho daqui a pouco, é Let Me Party With You, deixa eu fazer uma farra contigo. Eu estou só traduzindo o título, eu não estou fazendo um convite. Não, eu topo! adorei. Agora que eu colocou na parede, né? Não tem como recusar. Eu topo. Eu não sou que nem o Renzo, não, e não sou que nem você que pula fora. Fazido, né? Transmitido a Deus. É. A Let Me Party With You, que eu já ouvi um trechinho, chegou ao número 8 nas paradas de sucesso. Né? Que eu posso falar mais do Bunny Sigler? O nome de batismo Walter Sigler. Ele nasceu em 27 de março de 41, faleceu aos 76 anos. Ele nasceu e faleceu na Filadélfia, e faleceu de ataque cardíaco. Foi um. Tocava um monte de instrumentos e foi grande letrista e compositor. Trabalhava direto com quem? Kenny Gamble e Leon Huff, né? E foi um dos criadores do que a gente, uma coisa que a gente adora aqui, que é o Philly Sound, né? O Philadelphia Sound. Sim. É, e a gente tem que dar crédito. Olha, eu vou chutar aqui, tá? Mas assim, ó, eu acho que não existiria a Rádio Showtime se o Bunny Sigler não tivesse existido. Por quê? Porque ele escreveu canções. Vou citar uns grupos, assim, o João acho que já ouviu falar de alguns deles. Olha só. OJs, The Whispers, Cal Carlton, Curtis Mayfield, Harold Melvin, Lou Rawls, Billy Paul e Stephanie Mills. Eu já ouvi falar, o Benjamin também já ouviu falar, né? Pois é. Cá pra nós, se ele não tivesse trabalhado com esse pessoal aí, esse pessoal não tivesse feito sucesso com ele, eu acho que não existiria a nossa rádio. Porque nós iríamos. A de madrugada vai estar tocando algum desses caras. Nós iríamos estar tocando aqui a banda Catástrofe. Não é Calypso, como é que é? Banda. Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse, tá. Ele pode ser ouvido, o Bunny Sigler, na trilha do filme Grande Assalto, que é com aquele ex-lutador de luta livre, o The Rock, de uma comédia romântica inglesa chamada Questão de Tempo, e Ela Dança, Eu Danço 3. Vamos pro esse hitzão dele, da novela Chega Mais, por favor. Vambora. Marco Antônio. Essa canção é de 77, a novela Chega Mais, foi no começo da década de 80, mas contou com essa canção super dançante na trilha sonora. Acho que a gente pode ir para os anos 80, por favor? Vamos embora. Do it, do it, do it, do it with me. Marco Antônio. A gente está na década de 80, essa canção é do grupo Secret Service, o nome é Do It, ou seja, Faça ou Haja, uma canção de 84. Um dos grandes hits do grupo foi When the Night Closes In, quer dizer, Quando a Noite Nos Envolve, é uma canção de 86, a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco. Aqui a gente ouviu Do It, né? Ela não teve sucesso, até acho uma injustiça, acho uma canção bem bacana. Esse grupo é um grupo de Estocolmo, na Suécia. Eles, apesar de não terem levado nenhum prêmio no Melody Vestavalen, que seria o equivalente ao Eurovision, do Festival Eurovision da Suécia, em 79, eles foram uma grande sensação. É um grupo pop, contou com muitos sintetizadores em outras canções, abraçado aqui do lado, meio new wave, dá para dizer também synth pop, né, um pop com sintetizadores. Eles começaram em 79, foram até 87, depois 92 até 2000, e de 2006 aos dias de hoje. Os principais integrantes são Ola Håkansson, Tim Norrell ou Tim Norrell e Ulf Wahlberg. Eles, como eu falei, são de Estocolmo, são mega fãs do ABBA, por sinal até o Ola, esse que eu falei, o principal da banda, Ola Håkansson, até já contou com uma participação da Agneta Faustock do ABBA num dueto, lá por 86. Eles tiveram hits na Argentina, Brasil, Suécia, Colômbia, Finlândia, Noruega, França, Dinamarca, Alemanha, Japão, Áustria, Portugal, Suíça e Itália nos anos 80. Fizeram parte de novelas no Brasil como Brilhante, Elas por Elas e no remake de muito sucesso do Selva de Pedra. Vamos para a canção, uma que fez sucesso antes de 86, por favor. Marco Antônio, seu convidado já está na linha. Que honra, gente. Então, a gente ouviu, obviamente, a canção When the Night Closes In, né, do grupo sueco Secret Service. E agora a gente vai, sem mais embromação, passar para o nosso convidado, falar um pouquinho dele. É para variar um daqueles nossos convidados que tem um histórico gigantesco, mas eu tentar resumir aqui, tem bastante coisa. Mas eu chamaria ele de um dos maiores cronistas de humor do nosso país. Ele é romancista, contista, dramaturgo, teledramaturgo, até ator também. Alguns dos seus trabalhos mais engraçados incluem os hilários livros O Caos Nosso de Cada Dia, Sexo para Principiantes, História do Brasil para Principiantes, Homem, Mulher e Companhia Limitada, peças como Confidências de um Espermatozoide Careca, Diálogo dos Pênis 2, que nós, até há um tempinho a gente entrevistou o Marcos Weinberg, que é um dos protagonistas dessa peça. Até, ele escreveu a telenovela Chega Mais, que era um folhetim televisivo que misturava comédia com drama, até por sinal... Foi uma das novelas mais populares brasileiras na Itália. Ela foi exibida duas vezes lá. Então, quero dar as boas-vindas ao Carlos Eduardo Novaes. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Muito obrigado aí por todas essas referências que você fez aí ao meu trabalho. E eu estou à sua disposição aí para o que você... Obrigado, querido. É uma honra poder falar contigo, tá? Uma honra mesmo, tá? Eu comprei teu trabalho há bastante tempo. Então, começar assim... Aqui não é, né? Eu sempre comento que não é um consultório, aqui não tem divã, mas eu quero tentar entender como é que veio, como é que essa pessoa, como o nosso convidado, no caso tu, hoje, de onde veio assim, esse talento? Então, assim, eu sei que teu pai era um oficial da Marinha, né? Átila Rodrigues Novaes. Isso, exatamente. Saber, assim, ele era assim muito severo. Eu estou perguntando porque nos teus textos a gente saca uma aversão e certo desdém irônico para o autoritarismo. Estou tentando aqui sacar. Fala um pouco disso, pode ser? Claro que pode, Marco. Na verdade, eu até hoje procuro de onde vem esse talento que você chama de talento. Não é só o meu pai que é oficial de marinha. Eu tenho um grupo de parentes, o meu avô era oficial de marinha, o pai do meu pai. O irmão do meu pai era oficial do exército, eu tenho primos oficial do exército, tios oficial do exército. Se eu juntasse todos os militares da minha família, eu acho que a gente podia tomar o poder numa dessas repúblicas da banana. Mas não serviço no exército, né? Não, não servi o exército, nem servi a marinha. Claro, eu com tanto militar à minha volta... É. E sendo filho único, e durante muito tempo neto único também, os militares me pouparam, né? Novaes, boa noite. É João Alckmin aqui do estúdio. Fala. Mas você há de concordar comigo, né? Eu também sou parente de militares, o Diabo A4, mas, e sou filho único, o Marco Antônio também é a marinha mais reacionária das armas. Você deve ter passado mal, viu? É verdade. Eu, às vezes, sentia, inclusive, o apartamento balançar assim, como se estivesse dentro d'água, entende? Eu estivesse dentro de um vaso de guerra, porque o meu pai, entre outras coisas, era submarinista também. Barbaridade! E ele implicava muito, quando eu comecei a minha atividade no Rio de Janeiro como jornalista, porque eu divido a minha vida, na verdade, em três fases, não é? A minha pré-história, que foi passada no Rio... Eu depois, com 18 anos, eu fui para a Bahia, 19 anos eu fui para a Petrobras e depois saí da Petrobras lá em Mataripe, fiquei por lá, me apaixonei lá por uma menina e fiz um vestibular para Direito, passei em Direito, fiquei 10 anos lá em Salvador, que é a minha segunda terra e que eu chamo da minha Idade Média. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro e voltei num dia até muito sintomático, porque foi exatamente no dia em que foi assinado o AI-5, esse famigerado AI-5, em dezembro. Uau. Voltei para o Rio e aí começou a minha idade contemporânea. Quer dizer, eu divido em três fases. E como é que era? E quando eu voltei para cá, na verdade, em Salvador, a minha última atividade foi uma fábrica de picolés. Eu tive as mais diferentes atividades lá na Bahia. Eu fui dono de uma dedetizadora, eu conheço a fundo a sociologia da barata. Não adianta pisar, né? E eu tinha uma fábrica de picolé com um sócio, o sócio faliu com a fábrica de picolé. Nossa. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Provavelmente, se ele fosse um cara honesto, eu não teria me transformado num jornalista, num cronista, num dramaturgo. Entendi. E apenas um industrial da área de sorvete. Seria uma fria, provavelmente. Sim. E o jovem... Carlos Eduardo de Agostini Novaes, como é que era esse jovem, assim, no sentido, com a tua maioridade, estava em Salvador? Já tinhas, assim, um senso de humor muito apurado? Como é que era isso? Me fala. Eu acho que eu desenvolvi um certo senso de humor. Na verdade, ele começou, talvez, com o Stanislau Ponte Preta. Eu tinha 15 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, e pegava uma parte da minha modesta e miserável mesada ou semanada dos meus pais e ia para uma banca de jornal comprar a Última Hora para ler o Stanislau Ponte Preta. Os meus amiguinhos de rua, de turma, ficavam assustados. Como é que um garoto de 15 anos vai gastar dinheiro comprando jornal, porra? Quando eu fui para a Bahia e saí da Petrobras e fiz o curso de Direito, tinha um amigo meu que tinha um semanário lá, um jornal, um semanário... E saía toda segunda-feira, era mais ligado ao esporte. E me chamou para fazer uma coluna. E eu imitava tão deslavadamente o Stanislau Ponte Preta que eu me apelidei de Ladislau. Eu não tive o menor escrúpulo em esconder. Quanto tempo durou o Ladislau? O quê? Quanto tempo durou o Ladislau? Não durou muito tempo porque o jornal não durou muito tempo, né? Parece que é um defeito de alguns jornais, sobretudo jornais do interior, que não duram muito tempo. E ali eu acho que eu exercitei um pouco uma visão mais contida de humorista, né? Você sabe que o humor não trabalha com a emoção. E eu, talvez, em função de ter tido um pai muito rigoroso, militar, eu contive, eu segurei as minhas emoções e passei a ter uma visão da vida assim mais fria, mais racional, talvez. E eu acho que o humor vem daí, do fato de não ser muito emotivo. Inclusive, depois, quando eu fui para o Jornal do Brasil e fui ser cronista do Jornal do Brasil, quer dizer, eu não comecei como cronista, eu comecei como redator e repórter de esportes na editoria de esportes. E fui encarregado de... foi a época em que começou a loteria esportiva. E o Demário Toguinho, que era o editor, me encarregou de escrever os textos sobre os times, né, para dar uma indicação ao leitor de quem é que ele poderia apostar na loteria. Na verdade, foi ali que, aproveitando toda essa linguagem, todo esse universo do futebol, é que eu comecei a desenvolver textos de humor. Nunca ninguém acertou 13 pontos com os meus palpites, mas eles achavam todos muito engraçado, né, do que eu escrevia. Entendi. Eu me lembro que uma vez o Ziraldo, que não me conhecia, era um repórter anônimo no jornal ainda, e ele se entusiasmava tanto com as minhas colunas, um dia ele foi ao Jornal do Brasil me conhecer. Que legal! E aí o Ziraldo disse assim: porra, mas você escreve assim, você é um humorista, porra. Ele falou com tanta ênfase que eu cheguei em casa, reuni a família e disse: olha, o Ziraldo disse que eu sou um humorista. E todo mundo começou a rir, né? Era mesmo, então. Que maravilha. Porque não acreditavam no que o Ziraldo tinha dito, né? Mas eu toquei pra frente aí essa. E aí, apoiado nesse humor, quando o Alberto Diniz deixou a chefia lá da redação e entrou o Walter Fontoura, todos dois já falecidos, o Walter Fontoura me promoveu a cronista do jornal. E eu fui para o Caderno B ficar junto com o Zé Carlos Oliveira e o Carlos Drummond de Andrade. Uau. E eu sempre suspeitei que se eu não me chamasse Carlos, talvez eu não me transformasse nunca em cronista do Caderno B, né? Porque entendi. Só tinham os dois Carlos e ainda tinha o Carlos Castelo Branco, que era um analista político lá da Página 2, enfim. O que o Merval faz hoje no jornal no Globo. Eu queria te perguntar uma coisa assim. A gente tá Fala vendo, um pouquinho mais alto, meu pai vai, tô ficando surdo. Não, tudo bem. A gente está vendo já há uns anos muita gente que daqui a pouco pagava de rebelde, anticonformista, querendo até meio designar novas formas de se tratar socialmente as outras pessoas. Né? Essa praga, a gente fala volta e meia no programa, essa praga do politicamente correto. E eu, quando eu comecei a sacar isso já há uns 15, 20 anos, eu pensava assim: quando esse politicamente correto tomar conta, a primeira baixa dessa guerra vai ser o humor. Eu queria saber como é que vês prospectos de humor nos últimos tempos. Eu acho que o humor, quer dizer, ele não é, inclusive, não era, na época da ditadura militar, eu me lembro que havia uma pressão muito grande sobre o jornal Movimento, que não era um jornal de humor. É claro que havia também em cima do Pasquim, a gente conhece histórias, inclusive, de redatores do Pasquim, do próprio Ziraldo, do Jaguar, do Sérgio Cabral, que foram presos. Isso. Mas o humor sofria sofria. Ele passava por uma coisa mais menos censurável, digamos, do que o texto sério, pesado e crítico ao dito golpe militar. Quer dizer, eu não sei se foi isso exatamente que você me perguntou. Não, sim. Eu queria... basicamente, quis perguntar da tua impressão se achas que o... eu estou te pedindo assim, basicamente, para dar uma meio de Nostradamus aqui, se achas que o humor vai sobreviver. Ah, sim. Não tem dúvida. Eu acho que o humor vai sobreviver. Vai sobreviver sempre. Eu acho que é um recurso em que... na verdade, ô Marco, eu acho que o humor é um outro idioma, entende? É uma outra língua. E é como se você aprendesse inglês ou aprendesse francês. Só que o humor você não aprende a fazer, você nasce com ele. E naturalmente eu também acho que havia um humorista dentro de mim, em algum momento ele despertou e me fez ir com ele para frente. Entendi. Quer dizer, mas que ele vai sobreviver, não tem dúvida. E a gente observa hoje, quer dizer, a quantidade de humoristas que tem aí na televisão, quer dizer, mais até comediantes do que humoristas. Eu faço uma distinção entre comediante e humorista. Perfeito. Mas essa história de stand-up comedian, quer dizer, já tem até canal especializado em fazer humor, em apresentar comediantes diante da televisão. Quer dizer, o humor, ele não... ele não, por mais que a Bíblia não tenha nenhum texto de humor, eu tenho a impressão de que ele vai sobreviver. Tanto vai sobreviver na sua forma escrita, como na forma oral, como nas imagens e tudo mais. Perfeito, perfeito. Não tem dúvida. Assim, ó... Peraí, humor, né? deixa eu botar um viva voz aqui, porque tem uma festa aqui ao lado do meu apartamento, aqui, um pagode infernal aqui. Pelo amor de Deus. Tanto que eu tô falando com você do banheiro, tô sentado no vaso. Tá ligado no banheiro para poder lhe ouvir melhor. Obrigado. Humorista nato. Muita coisa boa produzida no banheiro, né? Peraí, o quê? Dizem que muitas coisas boas são produzidas no banheiro. Ah, não tem dúvida. Não tem dúvida. Você tá falando isso, eu tô me lembrando quando eu era casado com a Ana Lúcia, e a Ana Lúcia de repente se envolveu com a macrobiótica. Por um dia ela chegou em casa, eu estava comendo um bife, ela quase teve um ataque, né? Oh, mas como você está comendo, não sabe que a carne é tóxica, que produz isso, produz aquilo, nada. Aí mandou a Maria tirar o bife da sala, e eu não podia mais comer mais nada, eu ia comer o bife no banheiro, pô. Nossa. Trancado no banheiro, escondido, antes dela chegar do trabalho, ela podia me flagrar na sala lá comendo bife no banheiro, pô. E realmente muitas coisas você... É um santuário de reflexão, né? Certamente, certamente. Quando você não está muito preso. Uhum. Quando você está preso, todas as suas energias... Exatamente. Até no caso de prisão de ventre também, né? O quê? Até no caso de prisão de ventre, às vezes tem... Exatamente. Deixa eu botar no vivo a voz aqui para ouvir melhor. Espera aí um minutinho. Eu acho que agora eu vou ouvir você melhor. Tá, perfeito. Querido, assim, ó, eu queria te perguntar se não achas, se achas ou não achas que o humor, muitas vezes, daqui a pouco, ele pode, a gente, né, enfrentando coisas daqui a pouco terríveis com humor, se tem a chance de daqui a pouco a gente se acostumando e se divertindo com o humor, que daqui a pouco ele não pode ter um efeito contrário de fazer a gente se anestesiar do que está sendo criticado. Ah, não, eu acho que não. Eu acho que de jeito nenhum. Quer dizer, o humor, ele já tem um caráter crítico, né, de crueldade. Uhum. Eu me lembro que quando o Ziraldo, inclusive, foi convidado para trabalhar no governo do Tancredo Neves, que afinal não houve o governo do Tancredo Neves, eu uma vez comentei com ele, eu digo, agora eu quero ver você fazer humor a favor, né? E não podia mais aí, se fosse realmente efetivado, fazer humor contra o próprio governo onde ele trabalhava. Era um tiro de canhão no pé. Uhum. Então, eu acho que o humor, quer dizer, na medida em que você pega um veio crítico, porque tem um humor também muito ingênuo, né? Você sabe disso. A gente tem uma variedade muito grande. E os comediantes e humoristas de outros tempos e de hoje também representavam isso de alguma forma, né? Você tinha um humor que o Chico Anísio fazia, que o Ronald Golias fazia, que o Costinha fazia, quer dizer, tem um tipo de humor mais coloquial, mais de costume, né? Uhum. Mas esse humor crítico, esse humor assim, agudo com relação ao cenário do país, às instituições, aos políticos, eu acho que isso aí não vai anestesiar as pessoas de jeito nenhum. As pessoas vão rir, mas vão perceber que há uma contundência nesse tipo de proposta, de projeto, de texto, enfim, que não vai deixá-los adormecer para serem anestesiados aí pelo excesso de humor. A peça, né, Confidência de Espermatozoide, Careca, que é acho que de 86, né, até citaste aí de stand-up, na verdade era um stand-up antes dessa expressão ser usada no Brasil, né, porque era basicamente um one man show teu. Era, né? O quê? E até a atuação foi muito elogiada pela Fernanda Montenegro. E eu queria te perguntar o seguinte, essa peça, né, essa Confidência de Espermatozoide, Careca, se fosse escrita hoje, ela teria muitas mudanças ou não? Não, eu acho que não teria muita mudança, não, porque ela se baseia muito em cima, inclusive, da minha própria vida, né? Eu começo contando a minha corrida como espermatozoide, né? Dizendo, eu sou espermatozoide 2458 e tal. E aí eu conto a história desde a hora que nós começamos a partir, né? Quando começaram os testículos a balançar e alguma coisa ia acontecendo, meus pais estavam em lua de mel, enfim. Então, eu acho que não ia mudar muita coisa. Não é um texto eminentemente político, né? Tem alguma passagem, tem alguma coisa. Mas Mas essa peça é de 85. Isso. Em 86 eu fizesse tour até pelo Brasil, né? É, eu rodei o Brasil inteiro. E curiosamente, o lugar onde eu mais estive, onde mais ela foi apreciada, foi o Rio Grande do Sul. Eu tive 5 vezes no Teatro São Pedro. Eu ia, ia e vinha, ficava lá com aquela senhora que eu não me lembro o nome. Eva Soffer. Eva, né? Isso, Eva Soffer. Isso. E aí ficavam procurando data para eu voltar, e eu voltava, encontrava o Luiz Fernando, e conversávamos, e vinha, e chamavam de novo. Quer dizer, eu fui, na verdade, de Manaus até Pelotas com essa peça. Foi uma loucura a peça. E assim, ó, considerando que de tal teoria, né? Sexo para principiantes, é dando que se recebe, homem, mulher e companhia, né? O Confidência de Vontade de Careca, os diálogos dos tênis. Me fala como é que é a tua relação com o sexo. É verdade, eu tenho um índice muito alto de testosterona. Os médicos ficam espantados, deve ser em função disso, né? Que eu fico escrevendo sobre sexo. Os médicos dizem, porra, você com essa idade tem essa taxa, meu irmão? Eu acho que devo atribuir a isso. Mas, de qualquer maneira, é um tema até hoje ainda um tanto incompreendido, né? Você há de convir que ainda há uma nebulosidade muito grande enorme no tema. E eu acho que, tanto que o livro O Sexo para Principiantes, ele tem também um caráter de tentar... Alô? Na época, esse livro tem mais de 10 anos, na época meio nebulosas ainda. É. Essa minha ligação, né, essa minha proximidade é ligada, né, à taxa de testosterona. ela está no nível de ligação ou já virou obsessão há um tempo? O quê? Ela ainda é ligação ou dá para chamar de obsessão? Não, ainda é ligação. É ligação. Eu acho um tema fundamental, né? Exatamente. Até para a sobrevivência da civilização. Assim, ó, o conflito é a tentativa de compreensão e, consequentemente, de tentativa de harmonia entre os sexos, também é um tema recorrente em muitas das suas obras, né? Até me lembro da novela Chega Mais, que era originalmente até chamada Tom e Jelly, né? Porque era Tom, personagem do Tony Ramos, e foi a última novela até... Foi dos Estados Unidos, da Sônia Braga, que era Angélica, né? E eu queria só saber, assim... como é um tema recorrente nas suas obras, sei lá, assim, achas, não estou te pedindo para dar uma de filósofo barato aqui, mas achas que o homem é o lobo do homem, é o lobo da mulher, ou seja, achas que a gente tem jeito, ou pensas que tentar entender o sexo oposto é algo que só vai ser feito na ficção? Não, se o homem é o lobo da mulher, a gente tem chance de funcionar numa relação, acha, homem e mulher, ou uma coisa que nunca vai ser conquistada? Não entendi. Sem problema. Eu estou ouvindo mal você. Eu vou falar mais alto aqui. Achas que a gente tem jeito, né? Ou seja, tem jeito nessa relação homem-mulher, ou a gente vai ficar se degladiando até o fim dos tempos? Eu acho que a gente vai ficar se degladiando até o fim dos tempos. Pelo seguinte, eu até já escrevi um texto, uma crônica sobre isso. Porque os homens, evoluíram de um ramo diferente do da mulher. Só que os homens ficaram, o homem de Neandertal ficou viúvo e acabou se ligando a uma mulher que era uma mulher do Cro-Magnon. Ela tinha ficado viúva também. Então, é um crescimento que vem de uma evolução que vem de dois viúvos que tiveram que se entender ao longo da história e até hoje estão tentando se entender, né? Um veio dos Cro-Magnons, o outro veio do Neandertal, pô. Exatamente. E ficou difícil. É como se a gente fosse... Posso deduzir que está dizendo que a gente nasceu para ser incompatível, né? E a gente tenta forçar uma compatibilidade, é isso? É verdade. Não, eu acho que em algum momento nós vamos conseguir essa compatibilidade. Mas eu acho que eu não vou estar aqui para ver isso. Eu acho que também não. Talvez demore um pouquinho mais do que a gente imagina. E assim, tem uma frase tua que eu gosto muito, né? Uma máxima tua. Não leve a sua existência tão a sério, pois você não vai sair dela com vida. É verdade. Essa frase, inclusive, não é minha. Essa frase é de um humorista americano que eu peguei uma vez lá em Nova York e nem me lembro o nome do humorista. Eu peguei essa frase e gostei tanto que abracei e trouxe comigo e sempre que eu posso. Inclusive, houve uma época da minha vida em que eu dirigi uma casa do riso aqui no Rio de Janeiro, que era em cima ali da churrascaria Plataforma, que é uma churrascaria que fez história aqui no Rio durante uma época. Sim, famosíssima. E tinha um dístico na porta de entrada da Casa do Riso, que era exatamente essa frase. Não leve a sua existência tão a sério que você não vai sair dela com vida. Tá, como é que eu posso dizer assim, quão importante é essa frase para ti? Assim, é uma frase, é um slogan, dá para dizer que é um slogan da tua vida? Claro que cabe, é evidente, isso aí eu trago para mim, não é só para dar para as pessoas ou informar as pessoas, talvez isso também seja importante, mas isso repercute dentro de mim também, e eu não consigo levar. Uma vez quando eu fui secretário de cultura aqui no Rio de Janeiro, prefeito Marcelo Alencar, ele um dia me disse isso, disse: você é um cara que não se leva a sério, pô. Eu não consigo me levar a sério, e eu acho que essa é uma virtude, sabe, de não me levar a sério. Isso é uma virtude que uma das poucas virtudes que eu tenho é essa, de não me levar a sério. Não leva a sério, não vale a pena, não tem razão, não tem sentido. E isso fosse sempre assim ou é uma coisa dos últimos, sei lá, 30 anos? Quando é que, diríamos assim, se pensasse no teu passado, quando é que achas que esse tipo de atitude começou a ser assim uma bússola para ti? Foi desde o início? Tu não te lembra do começo? Como é que é isso? Não, eu lembro da virada que eu dei na vida, não é, Marco? Porque eu sou filho de um militar, eu sou um extrato da classe média, eu cresci, estudei num colégio de padre aqui no Rio de Janeiro durante muitos anos. Quer dizer, eu cresci com toda aquela formação e aquela visão de mundo de classe média. O meu pai me passava a ideia, antes de eu entrar para a faculdade, que comunista comia criancinha. Isso aí é muito comum e parece que está voltando a ser tão comum agora também, né? Algumas áreas raciocinam assim. Então, a virada que eu dei na minha vida veio com a minha ida para a universidade. O dia que eu entrei na universidade e vi o Ivan Bastos, que era o vice-presidente do centro acadêmico, e era um comunista de carteirinha, um cara louro de olho azul, eu digo: porra, mas alguma coisa está errada, não é? Eu sempre achei que o comunista era um cara que empunhava um tridente, tinha uma barba grande, suja, e um ar de mafioso e pirata do Caribe, coisa desse tipo. Pois é, e aí começou a virada na minha vida, não é? Eu passei a ser um cara a entender, li muito na época, inclusive, coisas que não estavam relacionadas naturalmente com o currículo da Faculdade de Direito, mas quando eu entrei, eu cheguei a ser até convidado para participar de uma chapa da direita lá e participei. E a minha cabeça foi virando lá dentro, né? E hoje eu me considero, digamos, um socialista democrático, né? Coisa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que o socialista é aquele cara que comunga com as ideias de Stalin, de Lenin, enfim, acham que o socialista é um ditador, é coisas desse tipo. E não é, pô. O Stephen Watkins, que na minha opinião é aquele gênio que morreu ano passado, retrasado, e que tinha aquela doença miótica, era um socialista democrático. Acreditava nos três poderes, acreditava na democracia, porque quando eu escrevi o livro Capitalismo para Principiantes, eu termino exatamente dessa maneira. Eu digo: eu não sei como é que pôde se fazer esse casamento entre o capitalismo e a democracia, se a democracia propõe a igualdade de todas as pessoas e o capitalismo só estimula a desigualdade. Então, esse é um casamento semelhante ao casamento do homem e mulher que você referiu agora há pouco. Não dá certo, não dá certo. Então, mas é claro que aqueles países... Alô? Com parte do primeiro mundo que cresceram explorando o segundo mundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a África, a Ásia, a América Latina e tudo mais, eles se estabeleceram, mas ainda assim não é um tipo de capitalismo em nenhum deles tão voraz e tão cruel como a gente vê nas repúblicas latino-americanas. Certamente. E me fala uma coisa, Carlos. Se o Carlos de hoje, que está conversando comigo, se encontrasse com o Carlos, aquele de 17 para 18 anos, prestes a ir para Salvador, e pudesse ter uma conversa com você, que tipo de papo que iria rolar? Alô? Alô? Eu acho que ia rolar um papo muito convencional, né? Um papo de um garoto, de um jovem de classe média que inteiramente alienado, sem saber como é que o mundo se move, né? Sem saber, aliás, que o mundo seja redondo, pô. Não, mas... que o mundo era plano naquela época. Sim, sim. Mas o que o Carlos de hoje falaria para ele? Olha, o Carlos de hoje só poderia dizer para ele que ele crescesse e aprendesse os códigos da vida, né? Porque eu não sei exatamente, nunca formulei esse tipo de, uhum. de questionamento, né? Mas eu reconheço que eu com 17, 18 anos era quase um débil mental. Assim, ó, falaste no início do nosso papo que desse lance de não ser emotivo, mas a gente sente uma emoção muitas vezes até palpável nos teus textos. Como é que essa dicotomia funciona pelo menos do Carlos Eduardo Novaes, que muita gente lê e se emociona e se identifica, com o Carlos Novaes que citas que é meio distanciado? Como é que funciona isso? Não, eu posso colocar a emoção nos meus textos, mas é alguma coisa que, como se eu tirasse de um pote um pouco de emoção, eu não tiro. É claro que eu tenho que tirar de dentro de mim, porque sou eu que escrevo. Uhum. Mas eu estabeleço um tipo de distanciamento para não deixar a emoção prejudicar a qualidade do meu humor. Sim, eu aprendi isso com o Bertolt Brecht. O Brecht se referiu a esse distanciamento crítico que você precisa dele para você ter uma visão de uma situação, de um fato, e nesse distanciamento você se permite a virar esse fato de cabeça para baixo. Você vira esse fato de cabeça para baixo e você pode transformá-lo num texto de humor. Por exemplo, se tem um acidente aí na rua, alguma coisa que possa ser curiosa, o repórter vai lá e transmite exatamente o que ele viu nesse acidente ou nessa situação. Uhum. O humorista, ele não vai lá, ele traz o fato para dentro dele, mastiga e adapta. E muda a visão da situação e depois cospe tudo de novo para fora. Claro, eu me lembro claro. De uma vez, estava havendo uma sucessão de desastres de trem aqui na Central do Brasil. E eu estava no Jornal do Brasil ainda, isso foi nos anos 80, e eu queria escrever um texto sobre isso. Mas eu estava tão indignado, eu estava tão, perdão da palavra, tão puto da vida com aquela situação que não se definia, e que eu não conseguia escrever o texto. Eu sempre cito isso como exemplo, porque eu acho que foi a única vez em que a emoção tomou conta de mim, de uma forma que eu não consegui ser engraçado, digamos assim. Eu não consegui fazer humor. Saiu um texto de editorial, pô. Não, às vezes isso acontece, mas a emoção tem que ser contida para você trabalhar com humor. Você vê muito isso no próprio Luiz Fernando Veríssimo, pô. Luiz Fernando Veríssimo é uma ostra, é uma caixa fechada, pô. A emoção dele, é claro que ele bota para fora de vez em quando, e hoje muito mais do que quando era mais jovem. Mas a gente percebia essa coraça que segurava as emoções dele. Perfeito, perfeito. E, Carlos, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que, vamos dizer, uma pessoa que esteja nos ouvindo, tá? Que ela tenha morado até os últimos 3 minutos, vamos dizer, em Saturno, e ela não saiba como encontrar um local onde possa, de repente, concentrar textos teus e tudo mais. Fala um pouco do... Tens um blog? Fala um pouco disso, pode ser? Pode. Alô? Teia de Aranha, meio abandonado. Tem alguns textos que eu passei para lá e também criei uma outra página no Facebook. Eu me debruço e me mantenho muito no Facebook. No Facebook. De vez em quando, quando eu quero escrever um texto, eu vou lá no Facebook e escrevo. Quer dizer, então, quem quiser me encontrar, vai me encontrar. Entra lá no Facebook, pesquisa, bota Carlos Eduardo Novaes e vai ver um monte de textos meus lá. E tem textos no blog também. Perfeito. Dá o endereço do blog e o Novaes para o pessoal que não sabe, eu imagino que muita gente, claro, a maioria saiba, mas é Novaes com E, tá? Novaes. É, Novaes com E. Pois é, tem a minha página tradicional, Carlos Eduardo Novaes, e tem a página CEN, C-E-N, que são as minhas iniciais. Tá. Que estão no Facebook. E a página CEN também tem alguns textos que eu não quis colocar à vista de todos os quase 5 mil amigos que eu tenho no Facebook. Entendi. Porque para não gerar grandes conflitos. E eu não tenho por hábito também me envolver. Eu escrevo para o Facebook como se eu estivesse escrevendo para um jornal. Entendi. As respostas, os comentários, as críticas, os xingamentos, essas coisas todas, eu nem leio, eu passo direto. Então as pessoas, na verdade, podem se chatear com isso porque não tem retorno dos seus comentários, mas eu não quero me envolver e me aprofundar, porque o Facebook é uma geleia geral, né? Totalmente. É um terreno pantanoso, né? É um campo minado, sabe? De repente você explode. Então como se fosse um muro e não um mural das lamentações, né? É verdade. Então tem isso, tem essas duas páginas. Eu não tenho nem Instagram, não sou seguido por ninguém, não tenho outras. O meu, olha, para dizer a verdade, eu nem me lembro mais do meu endereço no blog. Eu sei que é através da WordPress. Tá. É Carlos Eduardo Novaes, WordPress.com.br, alguma coisa desse tipo. Tá. Mas basta a pessoa Carlos Eduardo Novaes ou então CEN no Facebook, né, que são as iniciais, dá para achar muita coisa tua. Carlos, assim, ó, de coração, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Tá bom, querido, valeu, muito a pena a gente conversar, e foi uma pena que eu não pude conversar com você com muita tranquilidade, porque com esse pagode aqui do lado e eu... Não, mas no momento que... A primeira vez na vida que eu faço uma entrevista trancado no banheiro. Carlos, de novo, muito obrigado. Tá uma honra falar contigo. Valeu, querido. Grande abraço. Tchau, tchau. Marco Antônio. E aí, fala, querido. Antes de encerrar, uma homenagem a Bete Carvalho. Uh-huh. Vai lá, Fufunha. Subi mais de 1.800 colinas. Não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, oh. Pra matar a saudade que quer me matar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, oh. Pra matar a saudade que quer me matar. Eu que queria dar sossego ao meu coração, mas fui infeliz no amor. Fui gostar de quem não gosta de ninguém, e hoje só me resta dor. Por isso eu subi, subi depois de si mais de 1.800 colinas. Não vi, ah, eu não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, oh. Pra matar a saudade que quer me matar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, oh. Pra matar a saudade que quer me matar. Eu que queria dar sossego ao meu coração, mas fui infeliz no amor. Fui gostar de quem não gosta de ninguém, e hoje só me resta dor. Por isso eu subi, subi e depois desci mais de 1.800 colinas. Não vi, ai, eu não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor, oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar. Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor, oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar. Pra matar a saudade que quer me matar. Pra matar a saudade que quer me matar. Pra matar a saudade que quer me matar. Ô Marquinho! Pois é, querido, só posso pegar uma caroninha, só bem rápido, assim. Vale dizer que na novela que ele escreveu, que o nosso convidado, o maravilhoso Carlos Eduardo Novaes, escreveu, Chega Mais, na trilha sonora nacional tinha uma canção da Beth Carvalho também, uma canção chamada Show Gafanhoto. Só queria dizer isso aí pra. Ah, e, obrigado pela canção aí. E até quarta-feira. Um abraço. Até quinta, parabéns. Tchau. Obrigado, um abração, gente. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Um grande abraço a todos e uma ótima noite aí de terça-feira. Amanhã estaremos de volta com Abrindo a Caixa Preta. Abrindo a Caixa Preta. E às 8 horas. A Caixa Preta está cada vez mais escura, essa tá, caixa. Na Venezuela, principalmente. Principalmente, infelizmente. E eu acho que eles caíram numa armadilha. Exato. E amanhã estaremos de volta às 8 da manhã com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Até mais.